Thank you. Um dia eu saí de custódia, numa seca muito grande, fui arrumei um dinheirozinho com um amigo meu e fui para Triunfo fazer uma comprazinha, raspadura, feijão, qualquer coisa para vender na feira de custódia. Arrumei, eu tenho, possuía um jumento, meu sogro possuía outro animalzinho, arrumei três animais com o Triunfo. Quando cheguei em Triunfo, pera, tira o pé daí, daí tu hoje. Olha, aí arrumei o dinheirozinho com o Triunfo. Quando cheguei em Triunfo, quando eu cheguei no pé da Serra de Triunfo, no rio de Pajeú, eu atravessei para o outro lado, que o tempo estava de chuva. Aí quando foi de noite, deu uma chuva muito grande, mas os matutos que iam para Triunfo, que dormiram no rio lá de cá, não foram para a feira. Eu fui porque estava no rio do outro lado, lá da feira. Fui para Triunfo, comprei umas cargazinhas, tudo pequeno, com dinheiro era muito pouco. Comprei raspadura, comprei um bocadinho de feijão, um bocadinho de tudo, comprei um bocadinho de fora da história. Fui para a história. Aí eu carreguei o Triunfo e vou atravessar o rio de novo, e depois pode chover. Quando cheguei no rio já estava lá, aí eu atravessei. Quando atravessei o rio, encontrado a chuva da rua de novo, e choveu que o rio ainda voltou mais do que eu tinha mudado, uma pergunta, passou por um rio do outro lado de lá e de lá. Aí eu vim embora, vim embora da costa. Thank you.